cima, solta o grito, eu quero abrir. Eu vou sair do chão. Eu vou dançar, eu vou curtir até a madrugada. O bicho tá pegando, galera animada. Agora eu quero ouvir o grito dessa mulherada. Joga a mão pra cima, com os braços pra cima, faz um coração com as mãos. Libera energia nessa nova emoção. Joga a mão pra cima, solta um grito, eu quero ouvir. Eu vou sair do chão. Com os braços pra cima, faz um coração com as mãos. Libera energia nessa nova emoção. Joga a mão pra cima, solta o grito. Eu vou sair do chão, sai do chão aí. Foi tempo perdido com você e eu. Joga na palma da mão, quero ouvir assim. Você foi meu céu, minha estrela preferida, luz que iluminou a minha vida. Você foi tudo que um dia eu sempre quis, revelação de amor que um dia me feliz. Você foi meu céu, minha estrela preferida. Cima e bate palma aí!